Tem coisa melhor do que ninguém esperar nada de você? Não. Liberdade. E liberdade. Se ninguém tem expectativa de você, tudo que você fizer vai ser surpreendente. Mas se você é a joia de alguém, se você é algo precioso para alguém e para muitas pessoas, e todos lhe referenciam, dificilmente você vai poder fazer algo diferente. Sim. Porque o seu comportamento está baseado no que eles acham que é certo e errado. Então, é errado o médico insultar? É certo? Todo mundo acha que é errado. Errado o quê? O médico insultar os loucos? Todo mundo acha que é errado. E se ele fizer diferente, ele vai sair do que esperam dele, porque ele tem uma expectativa sobre ele. Então, por isso que é melhor ser louca. Eu posso xingar, eu posso fazer o que eu quiser. Já me insultam mesmo. Que diferencia? Se eu vou falar aqui, vão me insultar pelo que eu estou falando. Se eu já sofro insultos do mesmo jeito. Se mulambo já é um nome feio do mesmo jeito. E você sabe o que é mulambo? Que é mulambo? O que é mulambo? É tudo que um dia foi joia. Tudo que um dia prestou e foi usado e tem vida é mulambo. Você tem uma roupa que você gosta muito, você usa, usa, usa, depois o que ela vira? É tudo que não desapareceu. É o mulambo. É o lixo. Mas do lixo tem história. Nossa, como que o lixo tem história, não é? Você sabe que a pessoa que pega o seu lixo sabe mais da sua história do que quem vive com você? Nossa, realmente faz sentido. E pode fazer o que quiser com você? Através de magia é. Através do que quiser, cigano. A magia está aqui na mente. Ó. E nós viemos para fazer com que as mulheres descubram o que é sagrado. Esse. Pois os homens já sabem até demais, cigano. Entende? Então, o sagrado feminino é você entender que tudo na natureza é baseado. É muito fácil você entender a natureza, cigano, e o universo. Vocês buscam, vocês vão muito longe. Existe um universo dentro de um grão de areia. Dentro de você é o universo inteiro. As escalas. E abaixo de você existem milhares de universos. Dentro de você existem milhares de universos. Então, quando nós temos dificuldade de entender uma coisa de um universo grandioso, basta que nós buscamos a nossa escala. Good night. Good night. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Qual é o nome da senhora? Maria Mulambo. Maria Mulambo. A senhora atua na linha de Pombogira, na Umbanda? Exatamente. Na Umbanda, em um lugar, em uma coisa, outro. Um pouco de cada, não é, cigano? Sim. Ô, dona Mulambo, o que é ser pombogira? O que é ser pombogira? E o que é ser mulher? Isso. Ser pombogira é ser mulher. Ser pombogira é ter uma essência feminina. Ser pombogira é entender que se é sagrado, entender toda a sacralidade que existe em torno de uma mulher. Dona Mulamba, a senhora tem origem espiritual de outras encarnações num país que não o Brasil? Sim. Qual país, podemos saber? Vocês podem saber da França, e é onde eu fiz um trabalho que eu venho terminando hoje com meu cavalo e junto com muitos outros espíritos. Oh. Encarnados e desencarnados. Ah, é. Qual que foi a maior lição da sua última encarnação? Seguir uma lição que eu ainda não aprendi. Por isso que eu venho. E é controlar a minha língua. O que esse cigano eu ainda não aprendi. Não. E Maria Mulambo, cigano, trabalha com lixo. Mulambo com lixo. Todo mundo que vê meu nome acha muito feio, o nome da falange muito feio. Eu trabalho com lixo, cigano. Tudo que ninguém quer mexer, Maria Mulambo mexe. Porque eu não vou falar como você é bonitinho, cigano. Já tinha muita gente falando que você é bonitinho, que você faz um trabalho bem feito. Eu vim falar o que é feio em você. Ai, Mulambo, mas que maldade. Não, cigano. Eu vou tirar você, vou mexer, vou cutucar na sua ferida, onde dói. Vou fazer você tirar a sujeira debaixo do tapete, entende, cigano? Sim. Então é assim que Mulambo trabalha. E nessa área que Mulambo trabalha, eu trabalho com que nenhuma pomba gira quer trabalhar. É. Entende? Sim. Quando a senhora se refere aos homens, aos moços, a senhora, igual o senhor Pablo, vai substituir essa palavra por cigano, né? Para que as pessoas entendam. E quando eu falo das moças ciganas, isso. Quando eu falo, atrapalha? Não, pode. É só para ensinar as pessoas lá. E aí eles já, uma vez que eles entenderam, isso, já associa. Então, qual que foi assim, a maior dificuldade para a senhora que a senhora teve assim para viver a última encarnação na circunstância em que a senhora foi colocada? Cigano, as encarnações que nós vivemos, eu não digo que foi uma dificuldade, é uma dificuldade. Porque as pessoas costumam imaginar que depois que se passa dessa vida ou que se passa para outras vidas, simplesmente nós vamos ganhar asas de anjo e vamos voar porque somos bonzinhos agora que morremos e que não passamos mais pelas dificuldades. Cada coisa que Mulambo trabalha, trabalha aqui e trabalha lá. A única coisa que eu tenho diferente de vocês é que eu não tenho mais essa carne. Eu não tenho mais a matéria. A maior dificuldade que eu passo e passei é fazer com que as pessoas entendam tudo o que é sagrado neles. Com que as pessoas tirem o seu lixo. Essa é a maior dificuldade. Eu também tenho a dificuldade de tirar o meu lixo. Porque quando nós limpamos, nós conseguimos ver. Quando você limpa a sua casa, você não consegue sentir-se bem? Realmente. E como você limpa a sua mente? Você não se sente leve? Esse é o meu trabalho na Umbanda, esse é o meu trabalho como encarnada ou desencarnada. Eu não termino, eu não encerrei um trabalho. Meu trabalho continua. Olha. Qual é o maior dos lixos que o ser humano carrega dentro de si? O maior dos lixos? A mentira. A mentira? O maior dos lixos é a mentira, cigana. Sabe por quê? Ah. E ainda, além de ser o maior, é um lixo falso. Ah, falso, é. E esse, Gano, porque quando você mente pra mim, você acha que você está mentindo pra mim. E quando você desencarna, você percebe que você vai se sentir completamente desnudo, Cigano. Porque seus pensamentos estão a claro. Então, nenhuma mentira a mais ela vai poder ser suportada. Porque seus pensamentos são jogados. Então a mentira, e vocês vivem de mentira, de vaidade aqui. E quando vocês desencarnam, cigano, eu vejo exatamente o que você é. E eu não estou para dizer que você é melhor ou pior do que eu, porque não existe certo nem errado. Quem é Maria Mulambo para dizer o que é certo? Eu não sou ninguém. Sou que cigano. E quando você acredita que tem que acertar em tudo, você esconde. E é isso que vocês fazem. Vocês mentem o que vocês sentem. Vocês mentem porque vocês querem se sentir poderosos. Vocês mentem. Vocês não têm nem coragem de assumir um amor que vocês têm. Por quê? Você acredita que o amor ele pode trazer mágoas também, cigano? Não. Cigano, se eu amo a você. E eu amo, não importa como. Se eu amo você e eu digo pra você, eu não quero que você esteja junto dele. E você o ama. E você está junto dele. E você me machuca. Que errado você fez? Quem é o errado disso tudo? É, realmente. Ninguém, se dá. Nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você. Todas as pessoas no mundo estão tentando acertar. Então vocês não têm tolerância um com o outro. Até quem mata Mulambo está tentando acertar, está se dando. Cada um tem a sua lógica de certo e de errado. Cada um é educado de uma forma. E esse é a mentira. E vocês esconderem o que está dentro do coração de vocês. Eu não vou falar para ela que eu estou sofrendo, eu não vou falar para você que eu estou sofrendo. Às vezes ela tem a mesma dor que eu. E aí? É, realmente. Vocês não pensam em união. Vocês pensam em segregação. Porque se você cresce, você cria sua criança, você diz, você vai ter que caminhar sozinho. E você vai ter que andar com suas próprias pernas. Por que não dizer, cigana, eu quero ver você crescer junto a mim? Isso não é posse. Isso é conexão, entende? Oh. Isso é conexão. Sim. E quando eu desejo crescer junto a você, isso é uma conexão. Porque quando eu cresço, você cresce junto. Oh. Quando eu ganho algo, você está ganhando também. Então, e vocês e nós todos, porque Mulambo não está fora, criam as crianças para segregar. Você vai competir com ela. Vamos ver quem é melhor. Ninguém é melhor, cigano. Como é que eu vou dizer que meu coração, que eu não tenho mais, é melhor do que o meu cérebro? Algo assim. E é isso que vocês querem. Vocês querem tirar a ordem natural das coisas. E vocês querem tirar... E como eu vou comparar um homem com uma mulher, cigano? E eu não estou falando de sexualidade. É diferente. Como eu posso comparar um homem com uma mulher? Não posso igualá-los. Eles não são iguais. Eles são complementares. Ai, Mulambo, você é contra homens? Náusica. Não tem nada a ver. É apenas uma conexão de criação. O amor, ele pode ser dado entre homens, entre mulheres. É amor. É. Não existe amor diferente. Sexo é coisa que vocês vivem nesse mundo de vocês, cara. Uhum. E ilusão também. E ilusão, não, traz felicidade. Mas depois, de nada vale, cara. Pessoa chega pra Mulambo e diz, mas eu amo-a. A senhora não acha legítimo eu pedir à senhora uma amarração? Como a senhora responde? Cigano, eu não mexo no destino de ninguém. Se você pede pra mim, Mulambo, eu quero ficar apaixonada por essa moça. Eu só estou aqui pra atender o que você quer. Mas se você diz que você quer que ela se apaixone por você, não é ela que tá me pedindo, cigano. Eu não vou mexer no destino de ninguém. Eu não ajudo a quem não me pede ajuda. As pessoas têm seu livre-arbítrio, cigano. Não importa quanto tempo dure, as pessoas escolhem. Escolhem seus caminhos. E qual o caminho certo? Nenhum, cigano. O caminho certo é criar dúvida na cabeça de vocês para vocês crescerem. Olha aí. Porque enquanto vocês não têm mais dúvida, vocês estagnam. Então, por isso que eu mexo, eu cavuco, eu remexo, todos esses consulentes que chegam na minha frente saem chorando. Ai, Mulambo, você gosta de fazer as pessoas chorar? Não existe faxina melhor do que a lágrima. Não existe faxina melhor do que a lágrima. Não, eu não tenho pena de ninguém. Desculpa. Não, tá certo. E Mulambo não é convencional. Olha aí. Eu não tenho pena. Se você vem na minha frente e chora, eu fico feliz. É. Por que eu fico feliz? Porque eu sei que você está revisitando as suas dores. Vocês são capazes de guardar dores por encarnações. Nós somos capazes de guardar dores por diversas encarnações. Vocês são capazes de guardar dores, seriam mágoas? Qual que é... Nós seríamos mágoas, porque eu sou igual a você. Ah, pronto. Qual que é a substância da mágoa? Por que ela existe? Cigano, é uma substância densa, a substância da mágoa é a mesma substância do amor. Oh. A substância da dor é a mesma substância do amor. Por que, Mulambo? Só são dois polos diferentes, da mesma coisa. Só um são dois no... polos diferentes da mesma e coisa. Cigano, um está num volume muito e o outro. Então, se é a mesma coisa, você pode ganhar e perder. Então, do mesmo jeito que você sente hoje, você pode amar. Do mesmo jeito que você pode amar, você pode sentir hoje. Entende? Sim, claro que sim. Estão no mesmo... Na mesma vibração. Claro, na mesma vibração. É vibração diferente, mas no mesmo... São dois extremos de um mesmo caminho. Dois extremos de um mesmo caminho. Qual... Qual que é... O que é o sagrado feminino? O sagrado feminino... E o sagrado... É tudo que o Deus, ou a Deusa, ou o Universo, ou Zambi, ou Oxalá, ou Jesus Cristo, ou quem vocês queiram chamar, nos deu. Nos deu o dom de criação. Eu não crio a vida sozinha. Eu crio homem, mulher, cria a vida. E uma conexão. O feminino tem o seu sagrado, o masculino tem o seu sagrado. Só que tem um polo tapado. Então a energia está em desequilíbrio. Por isso nós trazemos e nós viemos para fazer com que as mulheres descubram o que é sagrado em si. Pois os homens já sabem até demais, cara. Entende? Então o sagrado feminino é você entender que tudo na natureza é baseado... É muito fácil você entender a natureza, cara, e o universo. Vocês buscam, vocês vão muito longe. Existe um universo dentro de um grão de areia. Dentro de você é o universo inteiro. As escalas vão mudando. E abaixo de você existem milhares de universos. Dentro de você existem milhares de universos. Então, quando nós temos dificuldade de entender uma coisa de um universo grandioso, basta que nós buscamos a nossa escala. Basta que nós busquemos... A nossa escala, a nossa dimensão, a nossa vibração. Uhum. Eu estou no mesmo plano que você, mas vibro diferente. Sim. Então eu só preciso buscar o meu plano e o que ele tem a me ensinar. Porque ele me ensina tudo o que eu preciso. Eu não preciso ir para outros planos. Eu não preciso ser uma... Algo sobrenatural. Eu não sou sobrenatural. Eu sou natural. Claro. Eu estou aqui, você está me vendo. Sim. Seja como for, você está me sentindo. Sim. Eu não sei se você vê a mim ou o meu cavalo, alguns vão ver a mim, outros o meu cavalo. Mas você está me sentindo. Sim. Então eu existo. É. Então se você sente, é verdade. É. Existe. Entende? Sim. Então quando você pega a criação, tudo na natureza precisa de duas. Dois polos. Que se juntam para criar um. Entende? Então, tudo que nós precisamos é descobrir o que existe de sagrado na mulher. Porque foi escondido. Porque se tem medo de perder poderes, o poder natural, ele vem, ele não precisa ser escondido. Ele não precisa ser limitado. Ele não precisa? Ser escondido nem limitado. Porque hoje nós colocamos aqui dentro dessa casa, na Umbanda ou em outras casas, mulheres à frente. Devem ser as mulheres que devem estar à frente ou os homens? O que você acha? Eu gosto de fazer perguntas. Pronto. Eu acho que ele não deve nem um nem outro. Deve o que sentir no coração. Exatamente, sim. O que deve ao ser humano está à frente. Olha lá. Porque vocês vêm aprender. É o coração que está à frente. Oh. Quando o coração está ali, ou está aqui, ou está em algum lugar, ou começa alguma coisa, não importa. Só que passaram para vocês uma sensação do o, do masculino, do poder, da fragilidade. E quem diz que a fragilidade é ruim? Olha aí. São características. A ingenuidade. O amor. A maternidade. A criação. Tudo na natureza se reproduz a partir de dois. Você já observou? Sim. Então, por que o mundo de vocês foi criado de um só? Por que um só Deus? Ah, realmente. Há que se ponderar. Imagine um Deus tão bondoso. Seria egoísta? Não. Ele ia querer reinar sozinho? conhecem. Claro, claro. Quais as maiores lições que as mulheres ensinam aos homens e que os homens ensinam às mulheres, mas dificilmente um busca aprender com o outro? A maior capacidade que a mulher tem de ensinar ao homem é a tolerância. Tolerância. Isso, a maternidade vem para ensinar a mulher, porque é natural. Nenhuma mulher precisa aprender a ser mãe. Está instintivo. Está instintivo. É instintivo. Tá. Você precisa ensinar a um animal a ter um filho? Não. Como fazer? Não, aprende. Todo mundo aprende muito rápido. É. E o homem, o que o homem tem a ensinar a mulher? Tem razões, tem lógicas que as mulheres não têm. Então, entende que... Lembra quando eu falei da escala? A mente e o coração. Ah. Eu não vivo e nem viveria, e nem meu cavalo vai viver, só com o coração. Existe uma conexão. Claro. Você vive só com o seu coração? Não. E só com sua mente? Tampouco. E sem o seu espírito? Isso é uma conexão que forma uma luz divina, o que é você, o que sou eu, o que é ela, o que somos todos nós. E você é homem ou mulher? Você está homem agora. É. Você não é nada. Você é uma luz divina, como eu e como todos aqui. Mulambo está mulher. Entende? Você não é homem nem é mulher, você é uma luz divina e você está nessa condição para aprendizado, conhecimento? Para aprendizado e para ensinamento, porque nós somos uma troca. O mundo é feito, o universo é feito de interesse, cigarro. Eita. Você se assustaria se eu dissesse para vocês que nós somos interesseiros? Sim, muito. Mas isso não é ruim. Não, né? Nem sempre precisa ser ruim, né? Nunca é ruim. Ah, nunca? Sabe por quê? Porque a vida é feita de ciclos, o mundo, o universo é feito de ciclos. Hoje, sou eu quem vou ensinar a você. Não necessariamente você vai devolver a mim. Você pode devolver a ela. E ela devolver a mim. Sim. Só que se eu me pego nesse ciclo que eu vivo com você, eu impeço você e parte para outro ciclo. Então, até o momento que você é interessante para mim, você está no meu ciclo. Quando você não é mais interessante para mim, você vai para o ciclo dele. E nem o amor pode prender as pessoas. Porque o amor compreende ciclos. E o amor é uma coisa que você pode somar cada vez mais. Qual é o amor mais difícil de você ter? Qual é o amor mais difícil de você ter? Sim. Qual é o amor mais difícil? O amor próprio. O amor próprio. E como você ama alguém que te fez muito mal por diversas encarnações? É, aí é difícil também, né? Que a pessoa já carrega uma vibração que onde o santo não bate. E aí nós vimos famílias brigando. Tudo tem uma ordem tão divina, mas às vezes um pai e uma filha não se entendem. Se eles fossem dois desconhecidos, para onde eles iriam? Longe um do outro. Quando eles estão em uma conexão, eles são obrigados a ter esse aprendizado. Eles têm a chance de, através do sangue, desenvolver o amor. Mas se isso não acontece, toda a vida ela passa com base nesse aprendizado. Então, o amor mais difícil são das relações mais dolorosas. É onde você mais aprende. Então, e muitos casamentos, e eu vou falar de casamentos, mas não vou falar o que eu acho dos casamentos. Muitos casamentos, eles entram em colapso. Um não compreende o outro, ninguém se compreende. Mas o que acontece nesse momento é quando você se esforça para gerar o amor. Transcende. Você gera o amor. Eu aceito você com todas as suas diferenças. Porque eu sei que você tem a dar a mim algo que eu não tenho, e eu tenho a dar a você o que você não tem. Então, esse é o amor. O amor é a resposta de todas as perguntas. Sempre que você tiver uma dúvida, o amor é a resposta. Sempre que você tiver uma dúvida, o amor é a resposta. Isso. Quando alguém diz assim, mas se fosse assim, seria, a vida seria muito fácil. O que que Mulambo responde? A vida é fácil. Vocês é que complicam, vocês aí gostam de complicar. A vida é tão simples, Cigana, que vocês a tornam complexas. É. Qual a dificuldade? E até agora, de todo o tempo que eu trabalho como desencarnada, eu nunca vi um problema sem solução chegar à minha frente. Porque quando você tem noção da dimensão do mundo, todos os problemas se tornam simples. Qual é a dimensão do mundo? Infinita. E você hoje é um grãozinho de areia. Então. Mas tem um monte de grão de areia dentro de você. Existem diversas moléculas, células e coisas mais. E coisas que são ainda abstratas para vocês. Sim. Você acha que não tem alguma energia no seu corpo sofrendo igual você sofre? Oh. Ou amando mais do que você ama? Existe um universo dentro de você. E fora de você existe outro universo. São escalas de uma mesma coisa. São escalas de uma mesma coisa. Dentro de você existe um universo e fora também. E o limite disso? Sinceramente, eu não sei. E sinceramente, não quero saber. Por que eu não quero saber e por que eu não sei? Porque eu estou nessa escala. E é a escala que me cabe entender. Não quero descobrir onde anda, porque... Por onde vou, eu estou longe de chegar lá em cima. Eu tenho muito lixo para varrer, Cigana. Eu tenho muito lixo para varrer. O que a senhora quer dizer com isso? Eu tenho muita coisa. Eu tenho muito defeito, eu tenho muito aprendizado. Eu tenho muita coisa a aprender. Olha. Eu não venho aqui só para ajudar as pessoas. Eu sou interesseira. Lógico, todos somos, né? A senhora não podia ser exceção. Ah, mas não ia mesmo, né, Cigano? Não para isso. Claro. Eu sou interesseira, irresponsável. Eu sou tudo o que você pensar de ruim, eu sou. Existe uma ciência e uma grande sabedoria em admitir o que se é, e parece que a senhora já compreendeu isso. E está nos ensinando. Eu não sei o que eu compreendi. Eu apenas falo. E sou responsável pelo que eu falo. Olha aí. Claro. Não sei onde essas palavras vão, mas não me importa. Mas a senhora dizia assim, eu sei que eu tenho muito lixo, eu sei que eu sou interesseira. Sim, sou interesseira. Isso é uma grande lição para nós, né? Não ter vergonha. Você não é? Com certeza. Egoísta. E egoísta. Egoísta. E amor próprio? Também, são dois polos de uma mesma coisa. Olha aí. Mas, Cigano, quando você vem aqui e prega que você tem que aprender isto, isto, você tem que aprender as coisas e você tem que ser correto, você tem que amar... Quem consegue, Cigano? Ninguém. É. Só que vocês colocam na cabeça das pessoas que elas têm que ser assim. Porque se você não for assim, você não é bom. Não é digno de amor. E você não pode receber amor. Olha lá. Porque você erra. É. Você magoou a ele. Por que você magoou ele? Você não pode receber amor. Não, Cigano. Todos que estão aqui, encarnado, desencarnado, e todos que vocês vão ter acesso, estão passando pela mesma coisa. Estão passando pela mesma coisa. Sim. Às vezes um disfarça melhor, né? E mente. E os espíritos aprendem a mentir também. Também? E eu já menti algumas vezes. A senhora? E já. Por quê? Porque às vezes eu preciso mentir para conseguir o que eu quero. Interesse. Cigano, chega uma moça, uma menina, muito nova na minha frente. E vai me buscar um amor, um casamento. Eu vou falar toda a verdade a ela? E ela vai sair correndo e nunca mais me ver. Isso. Eu preciso ir dizendo a ela tudo o que ela pode saber na medida do que ela pode de saber. De forma ponderada, claro. Na medida em que ela pode saber, a senhora falou. Sim. De forma ponderada. Ou... Sim, claro. E às vezes eu sei, por exemplo, para o meu cavalo, eu não vou interferir na vida de quem não me permite. Eu interfiro na vida do meu cavalo e de alguns mais que me permitem. De que forma você interfere, Siga? Se a cada vez ela vira para mim e diz, Mulambo, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver isso. Eu preciso chegar nesse ponto. Mas ela não está vendo tudo que eu estou vendo. Se eu conto uma pequena mentirinha para ela tomar uma decisão para chegar, isso é errado, Siga? É. Eu não sei. Eu... Não é necessariamente errado. Eu não sei, mas eu faço. É, pronto. Aí claro. Meu cavalo fica doido, mas eu faço. Depois ele chega no lugar e disse, bem que você falou. Ah, a senhora vê mais adiante e sabe que para uma é uma mentira, mas para outra é uma forma de guiar. Isso. Eu não vejo mais adiante, eu estou vendo um pouco mais acima. Olha. É como se eu estivesse pairando aqui em cima de vocês, então o que você não vê que está acontecendo lá fora, eu estou vendo. Mas eu não sou melhor do que você. É. Eu sou tão um pouco mais alto no prédio, como vocês dizem, olhando um pouco mais de cima. Certo. A senhora acha que o seu irmão... Mas não sei ler destino, viu, Cigano? Acho que me pensa. A senhora lê destino? Não. Não sei ler destino e nem acredito. Porque eu acho que o destino está aberto. A senhora acredita que o destino está aberto? Eu não sei ler destino. Então existe... Eu apenas olho previsões, o que é diferente de destino. Qual a diferença entre olhar previsão e olhar destino? Cigano, destino... E você já diz que é um ponto. O destino é uma coisa. Ponto... É um ponto. Concreto é, ali, é fixo. Um ponto concreto. É como se você dissesse, meu destino é... Me diz um destino. Vou lhe dizer um destino bem bom ali, ó. Ficar, morar na beira da praia, ficar cheio de grana. E, então, seu destino ia ser um fanfarrão na beira da praia. E suas previsões são que para isso você vai poder ir para uma praia, para outra praia. Você tem caminhos abertos para esta ou aquela. Certo. É isso que eu vou mostrar para você. Pronto. Mas não certamente você vai ser feliz só numa praia. Ou você vai conseguir só o que você quer numa praia. Você pode conseguir o que você quer num lugar bem calorento. A sua felicidade pode estar lá, sem água. A felicidade, portanto, não está atrelada ao mundo externo? Não, a felicidade está dentro. Olha. A felicidade está dentro e não está no destino, está no caminho. A felicidade está dentro e não está no destino, está no caminho. É. Ou seja, não está no ponto final, não. Mas na jornada até ele. Por isso não me importa o destino. Então eu posso guiar você, Cigano, com um pouco que eu lhe conheço. Você pode caminhar por aqui ou por aqui. Mas eu não posso decidir o seu destino. Claro que sim. Acontece das pessoas pedirem para a senhora decidirem o destino delas? Todas as vezes, Cigano. As pessoas chegam e param na frente, param na nossa frente e dizem assim, eu pergunto, o que você vai fazer? Eu quero que você me diga o que eu preciso. Aí, nessa hora, eu tenho que mentir, porque a minha vontade de dizer, você precisa tomar vergonha na cara. Claro. E mais acontece, Cigana? E o que mais acontece? Você já deve ter ouvido isso por aí. Quando uma pessoa diz, ouve isso, você precisa tomar vergonha na cara, o que ela deve entender? Que ela precisa, Cigano, amar, conhecer a si mesma. Que ela precisa ressignificar as coisas que ela dá valor. Que ela precisa absorver novos aprendizados. Que você está dando uma grande importância a algo que é pequeno. Que tem muitas coisas mais importantes esperando por você do que isso. Mas eu não posso dizer assim, não é, Cigano? Não. Eu até comecei dizendo assim, mas meu cavalo também foi me doutrinando, não é isso, Dani? E é porque as pessoas saíam chorando daqui. É verdade. Claro que sim. Então, eu também aprendo com ele. A senhora percebe as pessoas colocando vocês, entidades, numa caixinha? Ou seja, vocês têm que ser burros, vocês não podem estar atualizados com a tecnologia nem com as informações do mundo. Olha que coisa, eu não posso nem acender um isqueiro, cigano. Sozinha? Não. Porque mulambo está muito evoluída, acendendo um isqueiro sozinha. Quer ver, cigano? Eu vou mostrar para você que eu sei. Tá vendo? Tá a mesma coisa, César. Por que as pessoas pensam nisso, cigano? Por que as pessoas acham que a espiritualidade está atrasada? Eu morri há um tempo, eu desencarnei há um tempo, e não sei mais o que acontece hoje. Engano, porque está muito mais avançado do que aqui. Se engana quem pensa assim, porque o mundo espiritual é muito mais avançado que a Terra? Muito. Eu não tenho acesso a todas as tecnologias, não, cigano, e nem sei todas. Mas tem uns aí que sabem, cada um com o seu. Mas as da Terra é básica, são básicas, e, né? E, cigano, acender um isqueiro eu sei. Até porque eu acendi há muito antes. É. Claro. Eu sei escrever, eu sei. Porque às vezes as pessoas dizem, ele está mentindo, o espírito está escrevendo. Não, eu sei escrever, adoro escrever. Dona Mulambo, a senhora acompanha a médium desde que ela nasceu, não é? Sim. E então, até desde antes de ter nascido, morri, é muito tempo, mas é uma longa história. Então seria natural que tudo que ela aprendeu a fazer, vocês que estão do lado, pelo menos sabe o que é. Sim. No mínimo, se eu ensino a ela. Se eu venho aqui falar a você coisas do mundo espiritual, por que você não pode falar a mim coisas? E uma coisa que vocês não entendem, às vezes os médiums se fecham muito para estudos e dizem, se ele estuda muito, ele não vai conseguir fazer isso ou aquilo. Uhum. Eu acho que existe o tempo certo. Mas existe aqui um computador, cigano. E eu sei o que é computador antes que me perguntem. Existe aqui um computador. Quanto mais ferramentas estiverem dentro do meu médium, mais eu vou poder usar. Eu não posso acessar o que meu médium não tem. Entende? Então, quanto mais ela buscar o autoconhecimento, quanto mais ela conhecer sobre as entidades, sobre os guias que trabalham com ela e o que cada um precisa, mais informação eu vou ter, para saber qual a informação necessária para usar. Porque nós fazemos conexões. A incorporação não é sozinha. Eu preciso do meu cavalo, eu preciso que ela esteja, e eu preciso de algo que nos une. Então, essa interligação precisa ser feita. Preciso do meu cavalo, precisa que eu ali esteja, e de algo que nos una. Esse algo é o quê? É um fluido, é uma energia, é o que você queira chamar. É a energia que nos une. Se eu não tenho conexão com o meu cavalo, eu não consigo trabalhar. E quanto maior minha conexão, melhor eu trabalho com ele. Entende? Sim. É isso. O que a senhora mais gosta de ver num médium de desenvolvimento? Eu mais gosto de ver? É. Errar. E o que eu mais gosto, cigano? Ah, sério? Algumas pessoas dizem que gostam e que as outras devem sair da zona de conforto. Você já ouviu isso, cigano? É. Que você tem que sair da sua zona de conforto. Sim. Agora me diga quem é maluco de sair de onde está confortável. Você só vai sair quando o conforto virar desconforto, cigano. Ah. E o conforto só vira desconforto quando o seu sentimento começa a remexer. Quando você erra e você se pergunta, sou eu? Não sou eu? Eu estou certo ou estou errado? Aí é o aprendizado. Fora isso, não aparece, ele não surge. Nossa. Então, eu gosto de ver o médium errar. É. Eu me divirto muito com o meu cavalo e com outros que eu acompanho errando. Eu dou muitas risadas. É. Dá um exemplo de uma risada que a senhora deu. Algumas vezes, meu cavalo dizia que queria fazer uma coisa e que queria sair. E estava no meio de uma discussão e tinha razão e eu disse a ela, peça desculpa. Ah, ela ouve a senhora, é? Ouve. Pronto. Ela queria até não ouvir, não é? Algumas vezes. Mas tem outras que ela fica me clamando. Mas eu só vou quando eu quero. Então, cigano, eu disse a ela, peça desculpas. E ela briga comigo. Nós brigamos, sabia, cigano? É. E nós brigamos. E coisa... De amigas. De amor, e... Nós brigamos e eu digo pra ela, faça isso. Ela disse, eu não vou pedir desculpa porque eu estou certa. Faça isso. E ela só foi entender isto que eu falei 2, 3 anos depois e por que eu pedi para ela fazer isso. Mas ela vai com o coração e pode pedir desculpa com o coração magoado, cigana? Você sabe? Olha, a gente pode pedir desculpa com o coração magoado? Poder pedir pode, né? Mas tem que arrumar isso, né? Tem que consertar. Só que pensa comigo, cigana. Você magoou. É. Você me magoou. Isso. E eu fiquei triste com você. Eu posso dizer palavras feias para você. Ou eu posso simplesmente pedir desculpa e ir processando esse meu sentimento. Quando eu lhe digo palavras feias, o que desperta em você? Mais mágoa, ódio. Então, não é mais fácil resolver em um do que em dois? Rancor. Não é mais fácil resolver a coisa em um do que em dois? Sim. Eu tô trabalhando para ele evoluir, meu compromisso é com ela. Depois eu resolvo com ela. Entende? Sim. Então, pede desculpa. As palavras que falam, da boca para fora. É. Então, entende que cada situação que eu mostro aqui não existe certo ou errado. Sim. Ai, ninguém pode pedir desculpa se o coração não for verdadeiro. Então, xinga. Não é pior? É. E a mesma coisa quando está... É preciso que todos estejam em silêncio e a pessoa fica nervosa porque a outra não faz silêncio. O que pior? É. Quem está nervoso ou quem não está fazendo silêncio? Nossa. Então é tudo isso, cigano. Claro. E manipulação de energia, nós manipulamos energias, nós somos alquimistas, nós somos bruxas, magas o tempo inteiro. Porque o sentimento é uma energia e nós a manipulamos o tempo inteiro. Esse é o poder, esse é o sagrado. Porque eu sou uma deusa e todas as mulheres, e você é um deus. Você acha que um deus perfeito... Ia ficar com o que ele tem de melhor e não ia dar o de melhor para os outros. Como é que eu prego a você amar a todos e não amo? E castigo. Alguém que seja melhor do que eu tem que ser muito melhor do que eu. É. Para fazer os mesmos erros que eu, não, senhor. Sim. Entende? Sim. Tem aqui uma entidade nos inspirando a passar para a senhora uma história e pedir o vosso comentário a respeito. A pessoa chegou no hospital de louco e o médico foi atender lá no portão, passou por todos os loucos e trouxe essa pessoa que foi visitá-lo. E no caminho entre o portão e o consultório, alguns loucos começaram a ofender o médico e a visita ficou comovida, ficou nervosa, ficou irritada e o médico estava nem aí. Aí chegando no consultório, ele falou, como é que você aguenta tantos insultos? E aí ele respondeu, porque se chegar alguém de fora e me ver fazendo o que eles fazem, vão ter dificuldade de saber quem é o louco. Comenta um pouco essa história. E como você chegar aqui, Siga? Ah. Você chegar numa casa de oração... E você vê uma pessoa, e você vê que vem muitas pessoas aqui problemáticas. E eu disse, porque eu sou problemática, vem pessoas problemáticas aqui também. Sim. E você vê alguém que se posiciona ali como sacerdote e um guia espiritual. Uma guia espiritual. Eu é a pessoa e mais todos que acompanham. É. Então você vê todos gritando. E se ele gritar também, como você vai se sentir? Você vai dizer, quem mesmo quer me ajudar a isso? É. Pode ser até que ele tenha outras qualidades que você não conhece. Mas quem mesmo ajuda a quem? Então, como pode um médico que nessa posição está cuidando dos loucos? Porque na maioria das vezes os loucos cuidam dos médicos. É, olha aí. E depois eu vou explicar isso para você. Como pode um médico que nessa situação se ocupa de cuidar, agir da mesma forma? Ele também precisaria de cuidado. É. Então, nessa posição, ele está cuidando. Em outra, ele pode ser cuidado. Sim. Então, o que parte do pressuposto de que quando você ocupa uma determinada posição na hierarquia, isso não quer dizer que você é melhor do que o outro. Quer dizer que naquilo você está melhor. E foi confiado uma responsabilidade. Entende, cigano? Não quer dizer eu sou uma pessoa melhor do que você porque eu ocupo uma posição melhor. Não. Eu não sou. Para aquela função, eu estou melhor naquele momento para tomar as decisões. Então, naquele momento, o médico está melhor para tomar as decisões. E o melhor vai depender de diversas análises, mas quem colocou ele ali dentro acreditou que ele tomaria uma decisão melhor do que o louco. É. Mas se eu fosse escolher, eu escolheria o louco. É. Entende? Sim. Mas naquele lugar, ele é uma autoridade. Sim. Então, se alguém de fora começar a insultar, ele pode controlar. E se todo mundo começar a insultar todo mundo? Só vai ter loucos. Só vai ter loucos. Sim. Ou são, não sei. Ainda pode. Claro. A senhora disse que depois ia ensinar, por que a senhora disse que às vezes são os loucos que cuidam dos médicos? Então, os médicos sempre foram vistos, os médicos, os intelectuais, os cientistas, e principalmente na formatação de educação que vocês têm hoje. Eles sempre foram vistos como os grandes estudiosos. Mas você coloca alguém preso no lugar onde ele aprende a ler regras e aprende a competir para ver quem vai decorar mais regras do que o outro. Enquanto o louco está solto e ninguém espera nada de louco. É isso que eu gosto de ser louca. Ninguém espera nada do louco. É, realmente. E de repente um louco diz, a Terra é redonda. Existem forças além do que a gente imagina. Quem está direcionando quem? Todos os grandes estudos começaram pelos sábios ou pelos loucos? Todos os grandes estudos começaram por aqueles que eram sábios e foram vistos como loucos. Não é verdade? Sim. Claro. Mas sempre foram vistos como loucos. É. Sábio? Porque agora você sabe que o que ele falou era inteligente. É. E como uma louca. É louca. Eu sou louca. Ninguém espera nada de louco. É. Tem coisa melhor do que ninguém esperar nada de você? Não. Liberdade. De liberdade. Se ninguém tem expectativa de você, tudo que você fizer vai ser surpreendente. É. Mas se você é a joia de alguém, se você é algo precioso para alguém, e para muitas pessoas, e todos lhe referenciam, dificilmente você vai poder fazer algo diferente. Sim. Porque o seu comportamento está baseado no que eles acham que é certo e errado. É. Então, é errado o médico insultar? É certo? Todo mundo acha que é errado. Errado o quê? O médico insultar os loucos? Todo mundo acha que é errado. E se ele fizer diferente? Ele vai sair do que esperam dele, porque ele tem uma expectativa sobre ele. É. Então, por isso que é melhor ser louca. Eu posso xingar, eu posso fazer o que eu quiser. Claro. Já me insultam mesmo. Que diferencia? Se eu vou falar aqui, vão me insultar pelo que eu estou falando. Se eu já sofro insultos do mesmo jeito. Se mulambo já é um nome feio do mesmo jeito. E você sabe o que é mulambo? O que é mulambo? O que é mulambo? É tudo que um dia foi joia. Tudo que um dia prestou e foi usado e tem vida, é mulambo. Você tem uma roupa que você gosta muito, sim. Você usa, usa, usa, depois o que ela vira? É tudo que não desapareceu. É o mulambo. Oh. É o lixo. Sim. Mas do lixo tem história. Nossa, como que o lixo tem história, não é? Você sabe que a pessoa que pega o seu lixo sabe mais da sua história do que quem vive com você? Nossa, realmente, faz sentido. E pode fazer o que quiser com você? Através de magia, é. Através do que quiser, cigano. A magia está aqui na mente. Oh. Então, se eu sei tudo o que você é, pelo que você produz de lixo, eu posso saber tudo o que você faz. É. Então, se eu trato do lixo da alma, eu sei quem você é, porque eu conheço o seu lixo. Ah. Então, eu posso botar algo no seu caminho, que eu sei que você vai encontrar muita dificuldade de enfrentar, porque eu conheço o seu lixo, e assim eu lhe ensino. E você vai me xingar, você vai dizer, Maria Mulambo, por que você fez isso comigo? Eu já fiz isso com muitos aqui. Maria Mulambo diz, é conhecendo o seu lixo que eu posso criar desafios para que com eles você próprio se conheça e cresça. Isso. Claro. Você sabe quem você é? Para você saber quem você é, você precisa saber o que você não é. Porque como é que você vai dizer, eu não sou um cantor, se você nunca cantou? Mais outras coisas que vocês dizem e rótulos que vocês carregam. Então, eu boto você numa situação constrangedora. E ninguém gosta de situação constrangedora, né? Por isso eu não gosto da zona de conforto, não é, cigano? Porque a zona de conforto é sempre confortável. Então, eu crio zonas de desconforto. E não é por maldade, não é? É uma forma que... de trabalhar. O que é maldade, esse cara? Pronto. Pra gente, maldade é exatamente isso. Aquilo que tira a gente da zona de conforto. Mas pra mim não é maldade. Mas nem sempre. Não existe maldade. Fala. O que é uma maldade? Eu fazendo um trabalho pra você é maldade? Eu fazer um trabalho pra você se apaixonar por mim é maldade? Se eu acho que a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é você se apaixonar. É uma bondade, ao contrário. Entende, cigarro? Sim. Então, mas eu não faço se você vier me pedir pra alguém se apaixonar por você. Sim. Mas se você quiser se apaixonar por alguém, pode vir me pedir. É? É. Claro. Mas a senhora, no caso, estaria recebendo essa pessoa, estaria ajudando-a a se apaixonar por alguém, mas sabendo que não ia ter necessariamente reciprocidade da outra parte. É isso aí, eu não posso garantir, não é, cigano? Se você surge um amor natural, uma paixão natural, se você surge um sentimento, um interesse natural por uma pessoa, qual a garantia que você tem que você vai ser como fala, recompensado, ou que vai ser retroalimentado? É. O amor não precisa ser retroalimentado, cigano. Por quê? Por que precisaria? Sai de você. Ah... Eu não preciso que você me ame para que eu te ame. Então o amor em si é uma fonte inesgotável. Isso, Gama. E quanto mais se dá, mais se tem. E não precisa de retroalimentação. Não precisa. Claro. Não precisa. Eu não preciso que você me ame para que eu te ame. A senhora não precisa que alguém a ame para que a senhora ame-o. Não. Ou ame-o. Então, pensando por esse lado, que mal tem eu fazer você amar alguém? Se o amor não tem limite. Se quanto mais você amar, melhor. E se tudo é lição? Tudo é aprendizado? Se quanto mais você amar, ele é melhor. Se você ama ele, a ele, a mim e a ela, melhor. É. E o mesmo amor, siga. E tudo a mesma coisa. Qual é o limite do amor? Ilimitado. Ilimitado. Qual a diferença entre amor e posse? Todas. Não existem semelhanças. E por que a gente confunde tão facilmente? Por que, cigano? Vocês entendem o amor de uma forma diferente. Vocês não entendem. Vocês entendem que quando eu amo você, você me pertence. Então eu te amo tanto que eu vou querer colocar você numa gaiola. Por quê? Porque... só eu posso amar você. Porque se eu amo e outra pessoa ama também, outra pessoa está me ofendendo. Então eu te dou o amor, mas quando eu espero algo em troca, isso é uma posse. Quando eu dependo de uma atitude sua para continuar me amando, isso é uma posse. Entende? Sim. Então eu te amo pelos defeitos e pelas qualidades que... Eu te amo pelo que você é, não porque pelo que você pode fazer por mim, entende? Sim, claro que sim. E a posse espera que o outro faça alguma coisa. A posse espera que o outro faça alguma espera coisa. Espera ficar nos ciúmes, espera que o outro seja... E quando você é dono de algo, você quer controlar isso. Sim. Então, quando eu vejo e, o que ele é seu, ele é minha entidade, eu não sou entidade de ninguém. Ele é meu marido, ele é meu, ele não é meu, e ninguém é meu, e ninguém é nada de ninguém. É. Nós somos o universo, e nós estamos conectados, e somos todos de todos, e somos uma coisa só. E ninguém é de ninguém. E ninguém. Tem até um livro, né, das ideias. Ninguém é de ninguém. Sim. Claro. Mulambo não é de ninguém. Sim. Eu não sou uma entidade do meu cavalo. E nenhuma entidade é de nenhum cavalo. Se hoje coincide de nossos interesses estarem iguais, por isso nós estamos caminhando juntos. Se amanhã ela quiser caminhar para outro lado, eu tenho o meu interesse. Ela vai caminhar sozinha. Sozinha, claro. Nós não morremos, nem nascemos e nem nossa alma está grudada. E quem vai pelo caminho certo? Não existe caminho certo. É. Cada um vai buscar o seu caminho. Hoje, por felicidade minha e dela, nossos interesses estão comungando. Nossos interesses estão... comungando. Comungando. Antes, já chegamos aqui nos minutos finais. Antes da sua mensagem final, explica pra gente duas coisas, por gentileza. Qual que é o propósito da vida e o que acontece depois da morte? O propósito da vida é o aprendizado. Esse é o propósito da vida. É uma passagem. Ninguém é daqui, porque isso não pertence a ninguém. Isso, o corpo. E a matéria. A matéria. Você é a sua luz. Então, nós pegamos emprestado para que facilite o nosso aprendizado, e é um facilitador. Uhum. E vamos até o final do caminho. O meio do caminho. Que é a morte. Então, nós aprendemos nesse meio caminho. Se eu não aprender nada, de nada valeu. Eu venho de novo para aprender tudo de novo. Esse é o propósito da vida para Maria Mulambo. Sim, claro. E a outra pergunta, eu não me lembro. O que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Não existe morte. Existe vida. Sim. A mesma coisa que vai acontecer com você quando você sair por essa porta vai acontecer comigo. Você não é seu espírito. Sim. Então você vai continuar sendo cigano com todos os seus defeitos. Não acho que quando você for embora, você vai deixar todos aqui. Oh. E devia ser bem fácil, não é, cigano? Não é. Eu acho bonito quando vocês fazem a passagem de ser uma pessoa muito boa. É. E todos os pecados são perdoados. É como se você fizesse uma grande lavagem. Claro. Para as pessoas que estão aqui, pode ajudar. Para quem vai... Não é. Você começa a fazer a sua passagem desde quando você está aqui. Nossa. Claro que sim. Então, o que é a morte não existe. É vida. A morte é vida. Sim. E para onde a gente vai depois da morte? Cigano, vamos para lugares diferentes. Você vai para onde sua mente lhe levar. Eu vou para onde minha mente me levar. Existem verdades diferentes. E todas são verdade. É. Então, o que você sente? Se você acha que quando você morrer, você vai para um caos, para um buraco negro de lama sujo, pois pode. E para lá que você vai. Claro. Se você acha que você vai encontrar um paraíso com umas 10 mil virgens lhe esperando, coitado de você. É. E para lá que você vai. Então, imagine 10 mil virgens lhe esperando tanto tempo, se cara. É. Não vai dar certo. Vai dar? Eu não sei se você vai aguentar. É. E olha que você não tem corpo mais. É, realmente. Eu estou ali na 13ª, já estou muito. Mas, dona Mulama, realmente a pessoa vai então onde ela cria e plasma aquilo e vive tudo aquilo visceralmente, né? Vive. Pronto. Claro que sim. Vocês criaram isso aqui. Isso só existe porque está na sua cabeça. E na cabeça de todo mundo, eu só existo porque eu estou na sua cabeça. Sim. que não é sentido não existe. Ah lá, o que não é sentido, percebido pelos seus órgãos do sentido, não existe, né? Não existe. Claro. É, tem alguma, é, algum conhecimento, alguma palavra que a senhora quer dar que eu não trouxe à tona com perguntas? Cigano sempre, sempre mulambo vai estar falando, como eu disse para você, é um defeito que eu ainda não aprendi a controlar. Então sempre vai existir alguma coisa. Mas o que eu posso passar é, em qualquer dúvida, cigana, a dúvida, ela é e faz bem, ela é benéfica, ela é o que movimenta a vida, ela é a mola propulsora. A dúvida é a mola propulsora. E o amor é sempre a resposta. Então, viu que simples, cigana? Sim. E o amor é sempre a resposta. Veja que simples, como eu resolvi toda a sua vida em duas frases. Vamos lá. A dúvida é o que dá sentido. E a mola propulsora. E o amor é a resposta para todas as perguntas. Então, se a dúvida movimenta e o amor é a resposta, basta você amar, cigana. Olha que simples. Que assim seja. Não é simples? Sim, sim. Muito. Por isso que vocês complicam. É. E teste isso na sua vida que você vai ver que vai responder todas as suas perguntas. Claro. Oh, maravilhoso, hein? Então, qual seria aí a sua mensagem final para o dia de hoje? E essa mensagem? É essa. É. Nós temos defeitos. Uhum. Nós estamos em aprendizado. Ninguém é perfeito. Sejam tolerantes e amem a vocês mesmos. E assim... aprendam com a vida, porque ela é feita para isso. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com voz aqui no Diálogo com os Espíritos, viu? Eu agradeço, Cigano, a oportunidade de passar ao mundo. Boa noite, Cigano. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado. Nós viemos para fazer com que as mulheres descubram o que é sagrado. Pois os homens já sabem até demais, cigana. Entende? Então, o sagrado feminino é você entender que tudo na natureza é baseado... É muito fácil você entender a natureza, cigana, e o universo. Vocês buscam, vocês vão muito longe. Existe um universo dentro de um grão de areia. Dentro de você é o universo inteiro. As escalas vão mudando. E abaixo de você existem milhares de universos. Dentro de você existem milhares de universos. Então, quando nós temos dificuldade de entender uma coisa de um universo grandioso, basta que nós buscamos a nossa escala. Basta que nós busquemos... a nossa escala, a nossa dimensão, a nossa vibração. Uhum. Eu estou no mesmo plano que você, mas vibro diferente. Sim. Então eu só preciso buscar o meu plano e o que ele tem a me ensinar. Porque ele me ensina tudo o que eu preciso. Eu não preciso ir para outros planos. Eu não preciso ser algo sobrenatural. Eu não sou sobrenatural. Eu sou natural.